que é só nadar de duque com Spotify, pai. Eu vivo vida de luxo. É só nadar de duque, é só nadar de duque. Joga na conta do pai que nós vai pra Hollywood. Tomei muitas covinhas e também Absolute. Basta bag, caixa é fuxo. Só vou de Royal Salute. No MK domingo é jogo do timão. Um rabetão, nós tá gastando a vera. Então vem sem preguiça. Tu vai sentar pro Ig, por ele e pro nego Mish. E nos olhos dos mantrak, tu vai ver que tudo é fácil. Tô chavão de 12 mola, trajadão de Ed Hard. Só graça cê quer, pé favela venceu. Na garupa do chefe, todas que sentou me deu. Tatuagem no peito. Pode pá que se fumeu. Essa nota de duque, essa nota de duque. Joga na conta do pai que nós vai pra Hollywood. E hoje é festa linda, clandestina, casa amiga. E ela já tão sabendo que o lobinho patrocina. Nike, Nike, Nike. Me chamam de Nike Boy. Revoada capate e os vilão virou herói. iFood tem foda no iPhone feroz. Se eu tô rica ela fica, dura é fuga veloz. É só nota de duque, joga na conta do pai e nós vai pra Hollywood. É só nota, é só lobo guará. Joga na conta do pai que hoje nós vai gastar. E DJ não dá pra ver. O Vitinho tá na gravação.